impossível, mas eu acredito no destino. Me mostra como seu universo pode completar o meu. Devo seguir minha intuição. Ainda não te conheço, mas já é obsessão. Tenho medo do exagero, mas só penso no gosto do teu beijo. Sonhei com você, tive certeza que era pra ser um amor um pouco idealizado, inventado. Mas eu sei que vou acabar do teu lado. Sonhei com você, vem me mostra o que sabe fazer. A distância pode ser um fato inevitável, mas eu sei que vou acabar do teu lado. Eu sei que você tem medo que mais alguém quebre seu coração. A vida não foi fácil até aqui, mas sei que posso te fazer voltar a sorrir. Então me dê a sua mão, posso te oferecer algo descomplicado. Deixa que eu faço tudo, tudo pra poder ficar do teu lado. Sonhei com você, tive certeza que era pra ser um amor um pouco idealizado, inventado. Mas eu sei que vou acabar do teu lado. Sonhei com você, vem me mostra o que sabe fazer. A distância pode ser um fato inevitável, mas eu sei que vou acabar do teu lado. Tive certeza que era pra ser.